Fair Play, desporto com opinião. Bem-vindos, caros ouvintes, ao podcast Olhar do Dragão, dedicado à análise do momento e dos protagonistas do Futebol Clube do Porto. Hoje tem comigo Francisco Silva e Diogo Alves, autores do Fair Play. O tema de hoje, terá Sérgio Conceição o melhor plantel à disposição ou é necessário afinar a equipa já em janeiro no mercado de inverno? Para abrir, temos que concordar que um dos melhores reforços de 2017 foi a permanência de Brahim no Dragão. O mágico argelino admitiu que Sérgio Conceição é um treinador diferente, que confia nas suas qualidades, algo que não acontecia com o Nuno Espírito Santo. Vamos ouvir as declarações e perceber se é válido ou não estas afirmações de Brahim. Simplesmente, hoje há um treinador que me ha dado sua confiança e o ano passado era de el contrário. Nada mais, eu estou feliz de jogar. Bem, Carlos, Brahim parece um jogador completamente diferente do que foi o ano passado. Apesar de Nuno Espírito Santo ter o relançado e tirado da prateleira depois daquele mercado de verão conturbadíssimo para o médio criativo, mas mesmo assim Brahim diz que Nuno não confiava nas suas capacidades. E este ano parece um jogador completamente diferente do que foi do primeiro ano e o segundo ano com Lopetegui e depois com José Peseiro. Há alguma fórmula para o sucesso? O que aconteceu com Brahim? Francisco, qual é a tua opinião? Antes de mais, bem-aja a todos, bem como aos nossos ouvintes nesta estreia do Olhar do Dragão. Pois bem, eu de facto acho que aqui o papel fundamental é o técnico Sérgio Conceição. Note-se que de facto foi feito um trabalho psicológico muito importante com o argelino, que agora consegue aliar toda a sua capacidade de desequilíbrio, toda a sua capacidade de drible e desequilíbrio num para um, com também um maior compromisso para com a equipa e para com não só a manobra defensiva, mas também com o compromisso e a forma como este desenvolve, mesmo de forma voluntariosa, com os seus companheiros de defesa. É de facto um jogador diferente, nota-se que joga agora com alegria, não é aquele jogador de cabeça baixa que de facto preocupava todos os portistas porque achávamos que a toda hora o Angelino ia sair do Dragão. É de facto, o jogo é um mérito do técnico, mas também obviamente do jogador. Não sei, Diogo, também se partilhas esta opinião, mas de facto o Angelino tem sido um dos melhores ativos e há aqui um trabalho de psicologia bastante importante do nosso técnico, não é verdade? Sem dúvida. Antes de mais, boa noite a todos os ouvintes do podcast Olhar do Dragão. E é como o Francisco dizia, sem dúvida um Brahim diferente para melhor, fazendo lembrar os primeiros meses de Brahim, quando chegou ao Dragão, um jogador mágico, com muitos dribles, fintas, truques, passes para golo, golos. Era de facto um jogador notável, que se destacava e aos poucos foi desmorando. A entrada de Sérgio Conceição deu-lhe de novo uma vida muito positiva ao extremo, tornando-o novamente mágico e é sem dúvida um protagonista-chave neste Futebol Clube do Porto, um Porto que precisa de Brahim no último terço do campo para atacar as balizas adversárias. Não sei qual é a dúvida sobre a opinião de Francisco Isaac sobre Brahim e a sua nova vida no Dragão. Eu sou suspeito quando falo Brahim porque eu nunca fui muito fã do argelino. Vou explicar a minha argumentação, é que a mim há uma problemática muito grande quando vejo um jogador que se agarra à bola com muita força e depois não define, há umas jogadas em que podem ser decisivas. No entanto, em defesa do Sérgio Conceição e do próprio jogador, vejo um Brahim quando perde a bola, volta a lutar pela mesma e nem que tenha que parar à defesa do Futebol Clube do Porto, vai lá recuperá-la. E isto foi notório nos jogos com o Leipzig e com o Sporting. E isto é um mérito enorme para um jogador que o ano passado estava nas reservas do clube, depois reapareceu com o Nuno, e mesmo assim quando reapareceu nunca era o mesmo jogador, é como o Francisco da Silva dizia e tu também, Diogo, era um jogador que estava sempre com a cabeça para baixo e parecia que a qualquer momento ia explodir e ia fazer ia amoar e ia acabar por sair do clube. Agora, acaba por ser um reforço tão importante como os regressos de Marega e Abubakar e de Ricardo Pereira, que foram os nossos, por assim dizer, os reforços que tivemos no início do ano e talvez na ótica de ir buscar jogadores emprestados, talvez no mercado de inverno talvez vai ser o mesmo. Mas o que é que vocês têm a dizer do ataque do Porto? Marega e Aboubakar revolucionaram o ataque do futebol ao Porto, gostavam de ver como estava com o André Silva. O que é que tens a dizer, Diogo, sobre isto? Ora bem, eu penso que revolucionou a todos os níveis, é completamente diferente. Para já é um ataque à base da força, da garra, da crença e da apreensão de Marega, um jogador que à partida seria dispensado e de repente torna-se, não diria o man of the match da maior parte dos jogos, mas roça-o. E portanto é de facto um ataque mais proativo, mais ativo, mais dinâmico. E ao contrário do ano passado, que era um ataque mais plano, não, pouco criativo, este ano não, é mais explosivo, tem mais finalização, mais unidades no ataque, é sem dúvida um ataque muito melhor. Não sei qual é a opinião de Francisco sobre esta dupla de atacantes de africanos. Pois bem, Diogo, se nós analisássemos friamente o trio de ataque composto por Marega, Aboubakar e Soares no início da época, diríamos claramente que era curtíssimo, não era curto, era curtíssimo. Mais uma vez aqui demonstra o mérito do Sérgio Conceição, que conseguiu tornar Marega um ativo importantíssimo à base da força, à base da crença, como também referiste, do compromisso também ele. Lembro-me perfeitamente de uma... Foi um jogo em casa, não me lembro agora, só não me recordo do adversário, em que Marega, além de ter sido um jogador que estava no ataque, para recuperar num canto, jogo foi num canto, numa transição, ofensiva do adversário, é ele que, in extremis, consegue recuperar terreno e cortar a bola quase à entrada da área do Futebol Clube Porto. Ou seja, é de facto um jogador, como tu disseste, quase man of the match na maioria dos encontros em que o mesmo esteve presente. No entanto, preocupa-me um bocadinho, que é o facto do sistema e do fio condutor da máquina atacante do Sérgio Conceição impingir muito do esforço físico dos nossos atacantes. E aqui, obviamente, uma ressalva para aquilo que aconteceu com o Soares. Obviamente que Soares também, Tiquinho, teve aqui uma recuperação que não foi bem sucedida, que já vem desde o final da última temporada, mas depois tem aqui algum receio de que possa acontecer com o Marega, que já aconteceu, mas da sua recuperação, sim, mesmo ele vai conseguir voltar aos níveis que exibiu. E se Aboubakar, ainda estando a 100%, não há ainda uma solução curta, porque, sejamos francos, Galeno sempre foi um defensor do Galeno, sempre acompanhei de perto a equipa B do Futebol Clube Porto e gosto bastante da capacidade de desequilíbrio, da velocidade do Galeno. No entanto, parece-me ainda um bocado verde, ainda pouco maduro para integrar a equipa principal e conseguir ser uma alternativa, não digo credível e útil, porque é sempre útil e credível ter um jovem como o Galeno, mas decisiva na frente do ataque. E preocupa-me e acho que, sinceramente, este trio precisa de ser reforçado com pelo menos uma unidade, também ela uma unidade física e bastante voluntariosa. Mas lá está. Espero que neste reatamento, nesta reabertura do mercado, de facto, a SAD portista consiga trazer um ativo. Não sei se o Francisco também concorda, mas acho que precisamos mesmo aqui de uma solução de peso, nomeadamente se chegarmos ao início de 2018 na frente. Acho que era um sinal importante para todos os esportistas, que era termos um reforço de peso no ataque. Não achas, Francisco? Eu ontem, na brincadeira, a conversa com alguns adeptos do Futebol Clube do Porto, dizia que devíamos dispensar Maxi e Casillas em janeiro, mas isto tudo na brincadeira, e ir buscar o Hulk durante 6 meses, porque o campeonato chinês para agora, e reforçar o Porto com um jogador vertiginoso e que acaba por ser uma lenda do dragão. Mas como hoje em dia o Porto vive sobre a austeridade da UEFA, e com razão pelo pouco investimento e pelo pouco retorno que o Porto teve nos últimos anos, temos que cingir-nos talvez a um universo muito mais pequeno e talvez olhar para a Primeira Liga como um sítio para beber jogadores. Não há dúvidas que faz falta ali no banco um jogador que possa entrar e marcar golos, ou pelo menos chateia as defesas com acutilância e nesse sentido, por que não? E lanço aqui um desafio aos dois, por que não Gonçalo Paciência, que é um jogador da formação, está no Setúbal, é claro que não pertence aos quadros do Futebol do Porto, não é um dos nossos emprestados, está rescindindo o contrato já há 2 anos, penso eu, quando na altura que foi para o Olympiacos, mas por que não o Gonçalo, até agora se estreou na seleção e deve estar com uma injeção de moral muito grande, e se não for o Gonçalo, quem que vocês iriam buscar para este ataque do Futebol do Porto? Diogo, ideias? Eu vou partir da ideia de recuperar Gonçalo Paciência, para já, porque sendo da casa seria um jogador que entraria de caras no plantel. Depois, porque parece estar finalmente a mostrar todo o seu potencial que se agorava uns anos atrás e parece que agora em Setúbal está a conseguir mostrar as suas qualidades. Dentro do nosso campeonato, e ainda há a hipótese de Pedro que me parece mais remota. Agora, dentro do nosso campeonato, veria talvez o Welton, do Passo Ferreira, como uma aposta segura e dentro também do perfil físico de muita vertigem para o ataque do Porto. Ou seja, muito parecido até com o Tiquinho, de há um ano atrás, quando vinha do Vitória de Guimarães. Tirando o Elton, não vislumbro assim mais nenhum jogador dentro de um perfil que se calhar Sérgio Conceição quereria, ou seja, um jogador físico, um jogador que segura a bola na frente, que trabalha também para a equipa, mas dentro do nosso campeonato mais difícil. Sei qual a opinião do Francisco em relação a este aspecto. Bem, Diogo, a sugestão que fizeste do Elton realmente é uma boa sugestão. A única coisa que me incomoda, entre aspas, no Elton é achar que se calhar é verdade que é um jovem com valor, mas parece-me que de vez em quando tem sim umas atitudes um bocado de vedeta, perdoem-me o termo. E é isso que me faz ter algum receio da sua vinda para o Dragão. Mas de facto, tendo em conta o enquadramento financeiro do clube e mesmo também o perfil físico, como vocês muito bem referiram, parece-me que o Elton podia ser uma boa solução, é verdade. Aliás, eu até colocaria essa solução à frente do regresso do Rui Pedro e do Gonçalo, porque Rui Pedro é verdade que não está a ter uma temporada feliz no Bessa. E, portanto, o Rietalo também não seria solução, parece-me. Porque não iria ter minutos. Por outro lado, o Gonçalo, pois bem, o Gonçalo sempre foi aquele projeto de avançado da academia, entre aspas, esportista, adiado, e parece que finalmente, mais uma vez, José Conceito, com o seu toque de Midas, a conseguir potenciar um jogador depois do Miquel Agu. E sinceramente, eu acho que pode ser ainda um bocadinho cedo de reatar e de reaver o Gonçalo. Eu não sei até que ponto me faz lembrar a situação do Francisco Geraldes e do Podense, jogo eu, que a meio da época passava regressaram ao Sporting e depois não foram opção regular. E, portanto, eu de facto não deixava-o estar, de facto vejo com bons olhos o Elton. Lembro-me que num dos primeiros artigos que referenciei, que falei acerca do Futebol Clube Porto no Fair Play, mencionei o nome do Leo Bonatini. O Leo Bonatini, apesar de estar a fazer uma época bastante positiva no Wolves, infelizmente já começa a ser um alvo irrealista. Mas de facto seria também ele, ou seja, também o perfil do jogador do Leo Bonatini seria bastante interessante para o nosso clube. Elton, de facto, é um curto prazo mais interessante. Realmente, pegando agora aqui numa ideia que o Francisco lançou na brincadeira, mas eu não sei até que ponto a brincadeira aqui não seria verdade, que era, o Francisco falou que dispensaria Casillas e Maxi. É assim, eu de facto Casillas não dispensaria, porque parece-me ser uma pessoa importante para o Balneário, mas dispensaria Maxi, abrindo assim, digamos assim, a porta ao valor. Não sei, Francisco, foste tu que lançaste o repto, o que é que, se agora sim levas a sério essa ideia ou ainda continuas na brincadeira? Vamos ver, quando falaste agora em toque de Midas, eu também acho que o Sérgio Conceição, e não foi um treinador que eu desejei no Dragão quando saiu o Nuno Espírito Santo, também tem um toque de Midas muito interessante, porque o Maxi no jogo Leipzig de repente aparece extremo-direito e faz os últimos, se não estou em erro, 8, 10 minutos no máximo, de elevadíssimo nível. Mas é isso, o Maxi neste preciso momento é um jogador que aguenta muito pouco tempo ou um ritmo muito alto, e é aquilo que, é aquilo que o Sérgio Conceição gosta, é um ritmo intenso durante 50, 60, 70 minutos. Com ele não dá para ser de outra forma, e eu acho que o Maxi nesse sentido, com o salário que oferece, não sei se não seria uma primeira vítima agora já do mercado de inverno. E falaste bem no nome do Diogo Dalot, que é um jogador que eu vejo com um potencial enorme. Tenho muito medo, às vezes, os jogadores com muito potencial e que ficam muito tempo no banco acabam por estagnar e estragar. Mas seria muito interessante ter o Diogo Dalot ali a fazer rivalidade com o Ricardo Pereira. Agora, vejam uma coisa, o Maxi nem sequer é a segunda solução para o lado direito da defesa. Ele é lá em um. Por isso, em que é que ficamos? Maxi é um jogador importante para o balneário, até que ponto? E se a saída de Maxi não podia aliviar um bocadinho as contas e irmos buscar um jogador a mais agora já para o mercado de inverno? Falaste no Bonatini, por isso sair um lateral direito, subir definitivamente o Dalot e ir buscar um avançado como o Bonatini para o Porto, só que o problema do Bonatini é o salário altíssimo que oferece no Wolves, e como sabemos o Wolves neste momento é um projeto milionário, e roubar jogadores a projetos milionários hoje em dia não é para o Futebol Clube do Porto. Mas o Diogo Dalot parece uma opção interessante, não achas, Diogo? Sem dúvida, para já sou um acérrimo fã de Diogo Dalot, acho que serão, não tenho dúvidas, serão um dos jogadores a sair da Academia do Porto com mais potencial nos últimos anos, a seguir ao Ruben Neves. Penso disso da idade, ou seja, eu penso que o Dalot está preparado para, tanto mais não seja como segunda opção a Ricardo, eu daria já Dalot como alternativa suficiente para o campeonato e Champions. É um jogador que está muito acima da média e, sem dúvida alguma, dispensar Maxi, ainda que isso acarrete talvez algumas preocupações a nível de balneário, e talvez porque fomos buscar o jogador ao rival e dispensá-lo assim, talvez possa custar à SAD mandar embora já Maxi, que não seja só no final da época. Agora, eu penso que Dalot seria, sem dúvida alguma, uma opção para já, de momento já. Dispensando Maxi, abrindo uma possibilidade no plantel, um avançado ou um extremo seriam as melhores opções. Também parece-me que Hernani, neste mercado de janeiro, pode levar com uma dispensa. Vamos ver qual é o futuro do extremo. Parece-me um jogador triste, apagado, não faz as coisas como deve sair. Parece-me um extremo muito afastado daquilo que foi na época passada no Vitória, e já quando vem da primeira passagem para o Porto, um jogador alegre, rápido, tecnicamente evoluído, mas agora não sei. Parece-me que Maxi e Hernani poderão ser dois jogadores a ter em conta para saídas em janeiro. Não sei qual é a tua opinião, Francisco, em relação a este tema. Eu de facto apoiaria a decisão da saída do Maxi, porque de facto eu percebo a questão do orgulho da SAD portista, mas acho que 4 milhões é suficiente para deixar o 4 milhões de poupanças anuais são suficientes para deixar o orgulho de lado, parece. Casillas de facto manteria. O Layún também é de facto um jogador que eu confesso que é verdade que é a segunda, atualmente é a segunda opção para o lado direito da defesa, onde Ricardo está a fazer uma primeira metade da época, na minha opinião, bastante positiva, mesmo de alto nível. Layún, apesar de ser segunda opção na direita, é segunda opção também na esquerda, mas não me convence. Layún parece-me ter carências ao nível defensivo enormes, e de facto também parece-me que é um jogador que, além de oferecer um bom salário, confesso que não vou entrar nas teorias da conspiração e saber se ele ganha muito ou pouco, mas parece-me que é significativo, acho que também não é de facto uma mais-valia desportiva que corresponda àquilo que ele ganha, e bem como também é o seu peso de balneário, que parece-me também não é dos jogadores que mais peso tem. Por isso, estes dois laterais parece ser assim um bocadinho, sem querer enfraquecer demasiado a equipa, porque acho que Dalot tem mais de qualidade suficiente já no imediato também para ser segunda alternativa na direita e depois na esquerda. É verdade que Alex Telles é pau para toda a colher, é de facto um jogador fantástico, depois também gostaria de saber a vossa opinião, mas também tenho algum receio da sua condição física. Por isso, despachando o Ayun, nada como fazer regressar a casa Rafa Soares, que além de ser um esquerdino, é daqueles jogadores que mais uma vez morde a língua, tal como o Sérgio Conceição gosta. E aqui podemos esperar, gostaria eu muito, de um toque de Midas também no Rafa Soares. Quanto ao Telles também, que referi agora, não sei qual é a vossa opinião, mas de facto é um jogador que me impressiona bastante pela positiva, mas depois sobressalta-me, que é como é que Sérgio Conceição vai gerir a temporada tão longa e como é que vai gerir a condição física do brasileiro, Francisco? O que é que tu achas? Bem, olhando para o Alex Telles, também não é um jogador que ao início me encheu as medidas, até porque aquele jogo, se não estou em erro, foi com os Juventus, estou certo, não estou? Sim, quando foi expulso, talvez. É isso, não é, Diogo? Exatamente. Com os Juventus. É, exatamente. Sim, foi uma coisa que me estragou muito a imagem dele, porque acabou por expulsar um jogador que a qualquer momento pode deitar a perder o jogo com uma atitude que não acho louvável, apesar de ter coisas de um excentricismo fantástico para um lateral esquerdo. Mas aquilo que me dizias bem, Francisco, era o problema é se o Alex Telles se lesiona. Ficamos entregues a quem? A Layun, então depois o Maxi tem que aparecer como segunda hipótese ao Ricardo. Não me parece mal. Mas por que não ir buscar um lateral esquerdo que está completamente familiarizado com o corredor e um jogador que está já bem rodado? E o Rafa Soares, para mim, seria um jogador excepcional nessa vertente. Agora, será que esta direção do Futebol Clube do Porto tem vontade de ir buscar estes dois ou três jogadores que estão emprestados e fazê-los regressar ao clube? Não sei, eu olho para este plantel do Futebol Porto e sinto que é tão forte, aliás, mais forte que o do Benfica e tão forte como o do Sporting. O meu problema para com o do Benfica é que tem menos soluções em caso de lesões, e o Benfica este ano foi levado por um vento de lesões enorme na primeira terça da temporada e que isso poderá ter prejudicado as exibições, e nós para já temos tido muita sorte. Até porque, aliás, estou muito surpreendido, até porque o Sérgio Conceição impõe um ritmo físico e uma intensidade de jogo altíssima e que nós sabemos muito bem que isto pode estragar por completo com uma temporada, lesionando dois ou três jogadores. Até faço uma lembrança, até falando nos laterais, e fazendo uma lembrança do Danilo e do Alexandro, naquela época do Paulo Fonseca, que eram os dois únicos laterais que nós tínhamos no plantel. E vocês lembram-se como é que terminaram os dois no final da época? Diogo, Francisco, lembram-se? Completamente rastros. Com a língua de fora na maioria dos jogos. Pronto, e aí é como eu tenho o meu maior medo. É que o Alex Telles acabe os últimos 15 jogos da temporada completamente com a língua de fora. E depois aí é um problema, porque os últimos 15 jogos da época vão decidir todo um ano desportivo. E, sendo assim, se Maxi não é solução porque é um jogador que já não aguenta, e eu acho que é um jogador que já não aguenta não é só de pernas, é nível de cabeça, porque é um jogador que quando já não chega à bola com naturalidade já faz aquela disputa muito física que pode levar um amarelo ou, no pior do entendimento de um árbitro, um vermelho, e é isto que me preocupa. Sendo assim, não voltando Rafa Soares, quem que tu, Francisco, dirias que poderia voltar ao futebol, que o Porto poderia ir buscar baratinho e que não custe muito para o lado esquerdo da defesa? Pois bem, a Rafa Soares de facto seria a minha primeira opção. Depois também convém também, eu de facto não ia buscar mais ninguém fora do clube. Ou fazia regressar o Rafa Soares ou faria regressar o Inácio, que no ano passado acompanhei também de perto as suas prestações e pareceu-me ser, apesar obviamente de vez em quando parecer ter ali uns quilinhos a mais, pareceu-me sempre um lateral esquerdo bastante competente, assim um bocadinho ao nível do Alexander, obviamente salvaguardando as devidas distâncias, pois é. Por outro lado, mais uma vez aqui, aproveitando, perdoe-me a ideia, o pretexto do fair play financeiro, faria subir Oleg. Oleg, julgo que é um dos laterais de jovens esquerdos mais promissores do futebol português. O jogador de ascendência moldava parece-me de facto mais uma vez um Alexandre, e um Alex Telles à potência. De facto, tem ali bastantes qualidades que eu aprecio. Gosto bastante de ver o Alega jogar e parece-me ser uma solução bastante promissora, uma solução também bastante frugal, tendo em conta as nossas condicionantes. E eu aqui não iria ao mercado. Há bons nomes, é verdade, na nossa liga, mas não seja o Conan, por exemplo, do Guimarães. Podia ser uma boa solução, porque não, por exemplo, tentar a recuperação do Ruben Ferreira. Mas de facto eu aqui apostava na prata da casa. Se não fosse Rafa Soares, temos sempre o Inácio, e temos também aqui o Oleg, da equipa de Jornês, que me parece um jovem bastante promissor. Onde de facto acho que temos prata da casa com qualidade, mas que podia e acho que deve ser reforçado, é o setor mais recuado da nossa defesa. Ou seja, de momento temos Marcano e Felipe, que é uma dupla betão completamente sólida e consolidada e que nos agrada e que nos dá paz de espírito durante os jogos, mas de facto não sei até que ponto Reis, que gostei bastante, vou fazer esta salvaguarda, gostei bastante de o ver no jogo contra o Belenense, a meio defensivo, não é curto, aliás. Também não tendo bem a certeza, aliás, acho que também nos sobressaltou um bocadinho, que é chegar a novembro, ainda não sabemos se o Reis renova, se vai embora em janeiro, por isso é de facto preocupante esta inércia da SAD Portista em resolver este dossiê. Se for resolvido como o Abubacar, ou seja, pela calada e bem resolvido, eu fecho a viola, meto a viola no saco e vou embora. Mas preocupa-me esta inércia à volta de Reis. E se Reis, para Sérgio, parece contar para tapar buracos na defesa central, mas também para tapar o buraco quando Danilo está castigado, parece-me que falta aqui uma solução. É verdade que temos o Diogo Leite a despontar, é verdade que também temos o Jorge Fernandes na equipa B, mas acho que aqui também poderia haver uma adição no centro da defesa. Eu não sei o que é que vocês acham, Diogo, passaria-te a palavra, não sei. O que é que tu achas de termos aqui algum reforço? É verdade que seria só para fazer sombra, mas também gerar aqui alguma competitividade saudável no nosso centro. Eu tendo em conta o estado atual do clube, ou seja, não pode contratar reforços como antigamente fazia, não é? E o mercado de janeiro e a Argentina trazia dois ou três. Hoje em dia não o pode fazer, e não o podendo fazer, eu penso que está definitivamente na hora de olhar para dentro e perceber o que temos. E o que temos são três defesas centrais na formação e equipa B com muito potencial, sobretudo o Diogo Leite e o Diogo Queiroz, campeões de europeus de 17. Eu penso que um dos dois poderia já fazer ali sombra a Reis, ou seja, sendo no quarto central, continuando a jogar na B sempre possível, mas indo já treinando com a equipa A e preparando para o futuro. Parece-me que esses dois defesas seriam o ideal. Um deles, pelo menos, penso que Diogo Queiroz seria o melhor entre os dois. E depois é, de facto, perceber também o estado de Ivan Marcano, porque o contrato acaba no fim da época, há um impasse, se renova, se não renova, e continuamos sem saber qual o futuro do vice-capitão de equipa, não é? Por exemplo, muitas vezes capitão de equipa dentro de campo e continuamos sem perceber se vai renovar, se vai sair, ou se é um daqueles casos em que o clube olha para ele só como um ativo desportivo e no fim da época deixa vir à vida dele sem nada em troca. Preocupa-me muito também perceber o que se quer de Reis, ou seja, sendo ele um central. A ideia que eu tenho de Reis quando chegou ao Futebol Clube Porto é que efetivamente era médio defensivo. Até estranhei um bocado quando num célebre jogo da pré-época, creio que numa digressão que fizemos à Venezuela, Diego Reis entra para dentro de campo e até há uma frase mítica de Luís Freitas Lobo que diz: sintam o cheiro de Reis entrar em campo, ou seja, a pisada de Reis entrar em campo. E para a defesa central fiquei um pouco bem, na dúvida se era para central, para médio defensivo, e de facto com defesa central, que me parece é que tem lacunas, a capacidade física é muito franzino, mas excessivamente franzino. Há jogadores franzinos que são muito bons, mas Reyes parece-me um jogador que quando é ombro a ombro perde quase sempre os duelos. Tem um jogo na primeira época dele que perde um Porto sofre um gol porque ele praticamente parecia Melo passar por ele, o jogador. E preocupo-me perceber então qual a posição fixa dele. Eu gostei muito de ver como meio defensivo e, assim, naquele do protótipo que eu gosto, ou 6 de equipa grande, equipa Porto, eu penso que Diego Reyes poderia dar um ótimo 6, ou seja, capacidade de passe, capacidade também depois de defender em campo aberto, ou seja, cobrir as laterais. Parece-me que podia ser um passo a dar em frente ao jogador e, quem sabe, até não, renovando com ele, estando aqui o potencial substituto do Danilo, que pode ou não sair no fim da época. A tua opinião, Francisco? Bem, a opinião do Diego Reyes foi uma que eu já tinha discutido com o meu homónimo Francisco da Silva, que o Reyes é um jogador que é hoje em dia mais para o meio-campo do que para a defesa. Apesar no espanhol, e se tu que és uma pessoa que acompanha muito o futebol espanhol e o francês e italiano, o Reyes jogou no espanhol sempre a central ou foi a trinco? Jogou quase sempre como defesa central no espanhol. Pronto. Não vi muitos jogos, mas sempre como central. E aí que está a minha preocupação. Se ele no espanhol foi um jogador que até fez algum sucesso a central, qual é que foi a ideia de Sérgio Conceição a trazê-lo para o plantel? Porque é nisto que isto é uma opinião minha, que eu gostava que depois vocês dissessem sim ou não e depois arguíssem a favor ou contra ela, que é todos os empréstimos que voltaram à casa foram uma espécie de leitura e análise do Sérgio Conceição ou tudo aquilo que o Porto tinha para oferecer. Por isso, se o Reis não servia, eu duvido muito que o Boli tivesse saído. Por isso, o Reis volta é porque o Sérgio Conceição, de alguma forma, via alguma utilidade nele. Porque até o Danilo não tem substituto para o lugar de trinco. O Agu, que eu pensava que era um jogador que ia ficar para a temporada, até pelos elogios que saíram e pela renovação de contrato e tudo, e de repente sai para a Turquia e fica o Reyes, e o Reyes parece que é o substituto de Danilo, até pela forma como o Sérgio Conceição tem o diálogo com o mexicano. E o que acho bastante interessante. Agora, se o Reyes é trinco, está quem para centrais. E pegando a ideia do Francisco Silva aliás, de vocês os dois, que era falar do Diogo Leite, do Diogo Queiroz, havia um artigo no outro dia muito interessante do jornal O Jogo, que era a era dos Diogos, que era o Diogo Costa, o guarda-redes, o Diogo Queiroz, o Diogo Leite e o Diogo Daló. E olhando para isto, o Porto tem talvez a recuperação destes dois miúdos para subir já para a equipa principal pode ser muito interessante. Até porque eles têm participado naquilo que é... Eu engano-me de nome, que é aquela Premier League Internacional que o Porto faz parte, mais as equipas de reserva de várias equipas da Premier League. Algum de vocês conseguem dizer o nome só para não enganar aqui os nossos ouvintes? Eu julgo que é mesmo Premier League. Eu acho que se chama mesmo Premier League. Então é a Premier League e eles têm disputado. E depois jogam na equipa B e acho que tem sido... Eu acho que mais experiência que isto não existe. Aliás, eles se fossem agora rapazes saídos de uma faculdade de Direito, eles estavam ao mesmo tempo a fazer um mestrado e 2 estágios. E para entrar para uma grande empresa. Por isso eu acho que tanto um como o outro, como o Diogo Queiroz ou o Diogo Leite, podem efetivamente já podiam saltar um bocadinho para a equipa principal. Eu lamento é que na Taça de Portugal estivesse calhado o Portimonense, porque talvez seria o jogo, se fosse um jogo mais fácil, era um jogo perfeito para lançar miúdos, não sendo porque o Sérgio Conceição não quer perder nenhuma das competições rainha para o Futebol Clube do Porto. Por isso temos que ir ao mercado. Sendo assim, agora faço o desafio, um central em que o Porto pudesse recuperar e que pudesse lançar no plantel já para o mercado de inverno. Querem dar propostas? Alguém? Do nosso campeonato? Do nosso... Talvez que... Sim. Do nosso campeonato, o que é que tu recuperarias, Diogo? Ora bem, eu acho que... Chegou-se a falar muito no Brown, no defesa central do Vitória. O Pedrão, não sei se seria até uma opção a considerar. Penso que seria uma opção a ter em conta. centrais, defesa central é uma posição muito específica e frágil às vezes. Eu, no meu entender, eu julgo que o Chidozi está emprestado. Acho que o passe ainda pertence. Pertence. Uma das soluções poderia, no meu entender, também passar pelo regresso do Chidozi, até porque há dois anos e meio, acompanhava com muita regularidade, e continuo a acompanhar com muita regularidade, a equipa B do Futebol Clube Porto, e de facto era mesmo um apreciador das características e das qualidades do Chidozi. Aliás, quando o José Piseiro apostou no Chidozi contra o Benfica, de facto eu pensei, finalmente o Chidozi vai chegar à primeira equipa e vai se impor. É um facto que nos jogos seguintes ele esteve a um nível algo medíocre, permitam uma expressão, e portanto julgo que o processo de maturidade e que ele está a ser sujeito com o Cláudio Ranieri pode ter mudado um bocadinho, pode ter corrigido alguns handicaps que ele de facto tinha. Por isso parece-me que o regresso do Chidozi podia ser bastante positivo. Outro regresso que eu via com bons olhos era o do Diego Carlos. Ou seja, o Diego Carlos, que esteve no Estoril e também passou pela equipa B do Porto, que está também atualmente no Nantes, é pura coincidência. Parece-me um central à Sérgio Conceição, ou seja, bastante forte fisicamente, muito, muito, muito difícil de ultrapassar no jogo aéreo. E depois tem outra característica que neste futebol do Porto parece importante: é fortíssimo nas bolas paradas defensivas, mas também ofensivas. Parece-me um central goleador. Portanto, podia ser aqui uma boa solução. Uma vez, como se costuma dizer, não há dinheiro, não há vícios, se calhar o melhor é mesmo se calhar contentarmos com o Diogo Leite, o Diogo Queiroz, que lá está, como vocês referiram bem, são ativos que o clube tem e deve potenciar, mas também o Jorge Fernandes. Mais uma vez gostava de realçar, gosto bastante atualmente do desempenho do Jorge Fernandes, sou também é um defensor, parece-me um jogador bastante inteligente, bastante forte, muito, muito competente nas obras aos seus companheiros de equipa, e acho que pode também aqui aproveitar um bocadinho a janela nesta fase de indecisão quanto ao futuro do Marcano, que foi muito bem salientado pelo Diogo, a indecisão que existe à volta do Marcano, mas também do Diego Reis. Por isso, acho que a minha ideia passaria por esta, ou seja, Diego Carlos ou Chidozi, ou então aproveitar a prata da casa, que também parece-me com qualidade e suficiente. O que é que achas, Isaac? Olha, agora até passava a palavra ao Diogo, porque deixaste-me aqui encostado assim um bocado à parede, porque eu olho para... porque literalmente não sou o único que está contra a parede. Eu acho que o Sérgio Conceição também está um bocadinho contra a parede. É um homem que, volto a dizer, que não queria como treinador no futebol Clube Porto, mas que a seu tempo tem começado a engolir alguns chapos, e ainda bem que os estou a engolir, e espero continuar a engolir até ao final da temporada. Mas o Sérgio Conceição está mesmo contra a parede, porque não temos soluções. Aliás, o Porto foi sempre um clube com muito dinheiro para gastar e esbanjar, e acho que o mal foi esbanjar e não gastar, e neste preciso momento eu acho que ele não leva mal esta brincadeira, mas eu acho que se ele tivesse que fazer o Tiquinho Soares central, ele fazia o Tiquinho Soares de central, porque é a maneira de ver o futebol para ele, é que todos os jogadores têm que saber fazer quase tudo, ou pelo menos têm que se entregar ao jogo de uma maneira total. Até trago um pequeno episódio e depois já passamos à conversa outra vez. Contaram-me no outro dia que o Sérgio Conceição, na sua altura do Vitória de Guimarães, desafiou os jogadores para um teste de bips, não sei como é que vocês no Norte dizem, que é o teste de ir uma ponta e voltar no espaço de um tempo. E o Sérgio e o Conceição desafiou o plantel, ele participou, ele era o treinador na altura, e de ficar de boca aberta, quem ganhou a competição foi o Sérgio Conceição. Por isso, isto mostra muito o caráter competitivo e aquilo que exige da equipa. E eu, neste preciso momento, acho que ele, contratações e recuperar os jogadores, são jogadores que lhe digam na cara que vão aguentar com a pressão que ele mete em cima do plantel. Por isso, nessa ótica, eu acho que os miúdos da equipa B não entram nas contas dele, porque talvez não estão prontos para a exigência psicológica e física do Sérgio Conceição, mas talvez o Dia Carlos e o Chidosge, não sei se não eram duas boas soluções para entrar já no mercado de inverno e dar ali mais um bocadinho de músculo e até dar um bocadinho mais de pulmão ao Marcano e ao Felipe em certos momentos da temporada. O que é que tens a dizer, Diogo? Olha, eu concordo e até tenho ideia que o Dia Carlos chegou a jogar com o Sérgio Conceição no Nantes, a ser titular com ele. É que precisa-se realmente de um terceiro central, ou Reyes, ou outro, porque começa a notar em Felipe um cansaço, não um cansaço físico. Começa já a haver algum cansaço mental, que, segundo os especialistas, é o pior que pode haver para um jogador de futebol. Porque muitas faltas, constantes faltas que não lembra a ninguém. E eu penso que Diego Carlos ou Chidosi são, sem dúvida alguma, duas opções muito válidas. Chidosi, pelo potencial que demonstrou há duas épocas, também eu gostei muito de o ver na equipa B e quando subiu, para já, porque gosto de quando se aposta em jogadores da casa. Acho que é fascinante realmente subir os jogadores, apostar neles e fazer deles craques. E o Chidosi parece-me que necessitava de mais uma época com continuidade, não até o ano passado. E jogando no Nantes, tendo minutos, estando num campeonato competitivo, certamente que ao regressar vinha com outra tarimba, seja física, técnica e tática. Eu penso que seria, ou seja, não havendo o tal dinheiro para ir, como se chegou a fazer uns anos atrás, se ir ao Brasil e ia buscar-se os Lucas Marecos da vida, não o podendo fazer, fazer regressar um emprestado seria o ideal. Penso que seria fundamental ver esse parâmetro e readquirir a Chidosi, ou então o Diego Carlos, ou procurar, usando o departamento de scouting, procurar um defesa central de nível Porto, barato, que parece difícil neste momento, sei que a opinião de Francisco em relação a isto. É, de facto, o mercado todo ele inflacionado, pois é um grande desafio, não só para o scouting, mas também, obviamente, para quem depois dá... Traduz o scouting e a concordância do técnico em negócio. De facto, este mercado está todo ele inflacionado e depois, obviamente, que temos que começar, e como bem referiste, olhar um bocadinho para casa, para os valores que temos, e depois aí sim. Eu também sou um confesso apreciador e gosto bastante quando se aposta num jovem, gosto bastante quando um técnico faz isso. Também é um sinal de coragem e é também um sinal de afirmação do próprio técnico, não só na confiança do jovem, mas também na confiança do próprio, nas suas próprias capacidades de conseguir potenciar um jovem. E espero mesmo continuar a ver isso em Sérgio Conceição, que fez isto agora numa posição que me parece a mais sensível de todas no terreno de jogo, foi na baliza. A aposta de José Sá, de facto, é verdade que ele marcou posição e, de facto, o facto de relegar Casillas para o banco de suplentes e com fundamento, segundo o que nós conseguimos depreender das declarações do Sérgio Conceição, marca uma posição que só joga quem de facto está nas melhores condições e quem prova isso. E de facto a aposta no José Sá surpreendeu-me a mim. Ao início até pensei que fosse tática, porque é contra o Leipzig, é uma equipa alemã, tem medo que o Casillas não saia bem da baliza ou mais não sei o quê, e de facto foi uma afirmação que é quem trabalha mais e melhor durante a semana joga. E de facto aqui o Sérgio mostrou algum caráter numa posição bastante sensível. Não sei o que é que vocês acham, mas no momento José Sá está naquele momento em que ainda não comprometeu, mas também não brilhou, e é isso que também se pede a um guarda-redes. Aliás, partilho uma frase que um ex-treinador de guarda-redes me dizia frequentemente, que é: o melhor guarda-redes não é aquele que faz uma defesa espetacular, mas é aquele que evita fazer uma grande defesa. E portanto José Sá, de momento, tem passado despercebido os holofotes, tem estado bem. Não muito bem nem muito mal, tem estado bem aquilo que se pede e para o trabalho que tem sido feito. E gostava de saber também a tua opinião, Diogo, que é: se te surpreende esta aposta, o que é que estás a achar do rendimento do Sá, ou se achas que mais tarde ou mais cedo o Casillas voltará ao lugar que foi dele nos últimos anos? Surpreendeu-me desde logo a troca na baliza. Eu não sou o maior apreciador de José Sáez, que teve ali o seu momento no Europeu Sub-21, onde esteve muito bem, mas lá está, foi só esse momento. Eu penso que o Casillas mais tarde ou mais cedo vai regressar, a não ser que seja Conceição, não... Eu acho que tivemos aqui um problema com o Diogo, acho que continuamos os dois a conversa e o Diogo já recupera, mas pegando naquilo que o Diogo estava a dizer, e estava a dizer bem, eu não sei se o Casillas a seu tempo não há de voltar à titularidade do Futebol Clube Porto. Até... Agora não sei, não faço ideia que se não voltar, o que é que acontece em janeiro? Achas que ele sai, Francisco? É sim. Tal como tinha dito no início da nossa conversa, parece-me claro que o Casillas neste momento é mais uma opção de balneário, ou seja, de manter ali um peso simbólico, e é de facto que o Casillas do Futebol Clube Porto é um Casillas, parece-me, diferente do Casillas de Madrid, quando foi relegado para banco de suplentes. Parece-me uma pessoa muito mais tranquila, parece-me também um bom peso no balneário, nomeadamente quando temos bastante juventude, e eu acho que é para manter o Casillas, apesar do salário. Eu julgo que a SAD Portista vai mantê-lo, vai digamos, em procurar, parece-me a mim, a saída de outros ativos, como o próprio Maxi. O Layún já tem algumas dúvidas, apesar de, por mim, também teria porta aberta, mas o facto do mexicano fazer o lado direito e o lado esquerdo pode pesar aqui um bocadinho. No entanto, acho que o Casillas vai se manter. Acho que aqui a questão na baliza está resolvida, ou seja, acho que Casillas irá manter-se. José Sá parece-me o titular e acho que vai manter. Depois, acho que nós portistas temos o futuro assegurado nos próximos 10 anos, perdoa-me a expressão, porque temos o Sá, que é verdade que acho que não tem potencial para ser um guarda-redes de topo, tem potencial para ser um bom guarda-redes, e é o... Mas, de facto, o Diogo Costa enche-me as medidas e acho que temos ali também um diamante para lapidar. Além do João Costa, é preciso não esquecer que o João Costa fez uma época fantástica há ano e meio. Estava a fazer a temporada passada do João Costa, foi bastante positiva, depois teve, infelizmente, a lesão. E acho que é um ativo que também deve ser potenciado, além de ser um jogador que sente bastante o clube, não é? Eu julgo que, a título de curiosidade, é dos poucos jogadores que foi campeão em todos os escalões de formação do Futebol Clube Porto, portanto, inclusive a equipa B. Portanto, e parece-me uma aposta clara do clube. Pegando um bocadinho em apostas e falta de apostas, causa-me um bocadinho de confusão a não aposta no Oliver. Queria trazer aqui para a mesa o Oliver, Francisco, não sei o que é que achas, mas para mim parece-me estranho o facto do Oliver ter desaparecido de um dia para o outro. E aqui, se de um lado, com uma situação de Casillas, o Sérgio Conceição foi bastante claro e bastante objetivo nas suas declarações, aqui parece ainda não encontramos o motivo, não sei se é físico, se é tático, se é mental, não sei o que é que tu achas, Francisco. Diogo, já estás presente? Sim, já estou. Ah, pronto. Talvez vamos regressar dois passos atrás, Francisco, para ver o que é que o Diogo tem de dizer do José Sá e do Casillas, e depois também remato só mais esse tema, só queria ver se ele voltava aqui ao programa. Diogo, o que estás a dizer desta particularidade neste momento do plantel do Futebol Clube Porto? É a ideia que eu tenho, é que Casillas mais tarde ou mais cedo vai acabar por regressar à baliza, e eu penso que já amanhã o time nem será titular. Minha dúvida é perceber se Sérgio Conceição não quer dar a tal parte fraca, ou seja, dos mídias falarem constantemente de Casillas e ele, ou seja, diretamente ou indiretamente continuando alimentando, mantendo o José Sá na baliza. O que também me parece é que se a exposição passa uma mensagem muito forte à equipa, que é isto aqui não há consagrado, ou seja, pode ser o Casillas, o Maxi ou outro qualquer, que se não treinar como eu quero, vai para o banco, conto muito para a bancada, ou seja, se a exposição marca aqui uma posição que todos têm que treinar a 100%, seja em semana de Champions, campeonato ou Taça de Portugal e na paragem das seleções. Então, havendo menos jogadores e talvez a seleção possa ver os que ficam, tem que treinar, tem que dar tudo. E Casillas, pelo que Sérgio Casillas não diz, tirou o pé do acelerador, não é? Talvez, se calhar, até para se gerir um pouco fisicamente, a idade já não me perdoa, talvez para gerir, ou seja, 15 dias, 10, 15 dias de um trabalho mais soft para se poupar para as grandes jornadas que vêm, mas a expressão parece que não gosta disso e castigou, de certa forma, dando a oportunidade a José de Sá, que, confesso, não sou o maior fã de Sá, mas vejo com potencial para ser titular no Porto, mas não me parece um guarda-redes de grande nível. Chega e sobra, mas não. Tenho grandes esperanças em Diogo Costa, que me parece que também é já um desses jogadores que, a curto, médio prazo, curto talvez seja exagerado, mas a médio prazo, sou a equipa principal e luto com os consagrados Casillas, Sá, Ivana e João Costa também, nunca esquecendo o Andorinha, como era assim, a alcunha do jovem guarda-redes. Francisco, pegando agora, falo do Sai, do Casillas, e falando em espanhóis, falamos no Oliver. E para fechar o assunto de Sai e Casillas, é assim: eu vejo um potencial enorme no José Sá. E eu percebo que é um jogador que até parece que treme entre os postos, porque ele às vezes fica com aquela cara que parece que não sabe onde está. Mas é um jogador que com a confiança ao máximo, é elástico, e é um jogador que se for atrás do público do Dragão, cresce a uma grandeza que é difícil de parar. Agora é preciso dar-lhe tempo e espaço. Se eu acho que o Casillas volta à titularidade, olha, eu gostava que o Casillas voltasse, até porque este ano não tenho nada a apontar ao guarda-redes. E até digo mais, o Casillas é um daqueles jogadores que foi para o banco e não fez birra, e não fazendo birra, tem andado sempre atrás do Sai nos jogos e falado com ele e tem ajudado no aquecimento, o que eu acho que é sempre uma demonstração, mesmo que seja uma demonstração só cá para fora, é uma demonstração importante que o plantel está uno e unido, e daqui para a frente não há maneira de parti-lo. Até, e eu aceito muito esta lógica do Sérgio Conceição, que é: quem treina bem é quem joga. E nessa ótica eu acho que o Oliver deve-se ter passado o mesmo, não no treino, mas no jogo. E foi o jogo com o Besiktas que eu acho que estragou a relação entre o Sérgio e o Oliver. E, para quem se lembra do jogo, o Porto acabou por perder 3-1, mas a primeira parte foi atroz. O Porto deixou que os turcos fizessem tudo aquilo que queriam, principalmente o Quaresma e o Talisca, e o avançado deles, que eu esqueço-me sempre o nome, não é o Tosun, algum de vocês conseguem dizer só o nome, que eu esqueço, que neste momento é um dos máximos goleadores da Liga dos Campeões. Eu acho mesmo que é o Tosun. É o Tosun? Tenho ideia que é o Tosun, exatamente. Diogo, é o Tosun, não é? Sim, também tenho ideia. É, pronto. Sim, avançado turco é o Tosun. Pronto, e eu lembro do Tosun, eu lembro que o meio-campo do Besiktas acabou por arrebentar com o nosso. A culpa não é só do Oliver, atenção, a culpa para mim é partilhada pelo Danilo, que nesses jogos, e no jogo de Leipzig, foi um desastre por completo. Não parecia que ele estivesse com a cabeça no jogo, e até parecia um jogador muito cansado. Agora, entretanto, já regressou o Danilo do início da época e do ano passado. Agora, o Oliver, acho que aquela relação com o Sérgio partiu no jogo com o Besiktas. Eu acho que o Oliver fez um jogo a nível ofensivo bom, mas o defensivo foi um desastre. E foi um desastre que deixou entrar tudo pelo seu espaço, não soube posicionar-se e, para certa altura, perdeu a intensidade toda. E nós, conhecendo o homem do Leme, que neste momento está no Dragão, um jogador que em campo não mantém a intensidade que ele quer, é um jogador arriscado da lista. E nas poucas oportunidades que o Oliver recebeu outra vez, errou sempre. E errou, e com o Sérgio Conceição é até acertar nos treinos e depois acertar nos jogos. Não sei se o Diogo partilha a mesma opinião que eu, gostava de saber, Diogo. Sim, eu penso que foi por questão física, e física no sentido mais de ter um médio como o Herrera mais físico para defender, ou seja, que o jogo Benzitas, de facto, defensivamente foi um desastre do Oliver. Eu até penso que a performance dele do Oliver era um bocado contraditória, porque ofensivamente foi melhor, mas defensivamente deu muita água, deixou o meio campo do Benzitas, passou por cima do Porto, passou por cima várias vezes. Também, não só o Oliver, também tocaste no Danilo, e deixa-me dizer que para mim, esta época do Danilo tem-me desiludido bastante naquilo que eu acho que ele é forte, ou seja, a defender. Porque eu acho que o Danilo é bom a defender. Tem sido um jogador muito mole, ou seja, em transições tem uma boa passada que compensa, mas nota-se uma passada lenta para aquilo que seria o habitual. Em relação ao Oliver, eu penso que houve essa tal, ou seja, a ruptura entre aspas com a escalação desse jogo que o relegou para o banco. Eu acho que também é uma questão de tempo até regressar, até porque notícias saindo esta semana dizem que Sérgio Conceição fez um trabalho específico e individual com o jogador, também provavelmente para lhe transmitir de novo confiança e para que faça as coisas que ele quererá que ele faça. E no jogo trabalhou sobretudo a nível de posicionamentos defensivos, deve ser essa questão. Até porque temos de ter em conta que Oliver vem de um Atlético em que ele é dispensado também por isso. Portanto, certa posição quererá que não, que o jogador se sinta outra vez, novamente, desmotivado por ter um treinador que se calhar olha mais para o físico e não tanto para o técnico inteligente. Mas eu penso que Oliver regressará e faz falta Oliver ao meio-campo do Porto. Herrera tem sido um jogador interessante de acompanhar, de ver, a jogar. Tem sido um jogador, noto até uma evolução na forma como ele se posiciona e joga, pensa mais, corre menos, parece-me importante, ou seja, correr, mas correr bem e não correr como o fazia antes, que ia e vinha, mas perdia muitas bolas. Gostei do último jogo dele, não é? Antes da paragem das seleções, ao lado de André, que me parece que André neste momento está à frente de Oliver enquanto opção, mas que também é um jogador que me parece que de todos é o mais limitado, até mais limitado que Sérgio Oliveira. Não sei qual a opinião do Francisco, que passa aqui a bola. Deixa-me só fazer aqui uma parte. Diogo, tenta corrigir só o posicionamento do teu microfone, se faz favor, está bem? Para vermos um bocadinho melhor. Francisco, okay. Responde aqui ao Diogo então acerca disso de André está à frente do Oliver, mas é um jogador mais limitado que Sérgio Oliveira. Pois bem, relativamente ao Oliver, de facto a situação é estranha, mas acho que de facto ele vai aparecer. Parece-me que o Sérgio Conceição está aqui a trabalhar na recuperação do jogador, um bocadinho ao nível do que ele fez com o Sérgio Oliveira, que nós pensávamos que ele só ia para a bancada, e de um dia para o outro apareceu a jogar contra o Mónaco e fez uma boa exibição. Parece-me que o Oliver está nesse caminho, ou seja, uma recuperação a nível mental, a nível físico, até porque a nível técnico e tático parece-me um jogador bastante evoluído, está nesse nível de recuperação. Quanto a André, Sérgio Oliveira e Herrera e a própria dinâmica do meio campo. Quanto a Herrera, acho que mais uma vez nota-se o toque de Midas do Sérgio Conceição, parece-me um jogador, aliás, continua a ser um bocadinho trapalhão, continua a perder bolas, continua a fazer passes a 5, 10 metros, ou a falhar, neste caso, passes a 5, 10 metros de forma incompreensível, mas é um jogador incansável, é um jogador que parece-me ter melhorado, como frisou bem o Diogo, ao nível... Não é, continua a ser um jogador que corre muito, mas agora corre melhor. Sabe quando deve correr mais ou menos, preenche melhor os espaços, apesar de continuar a ter algumas peças ao nível técnico, nomeadamente ao nível do passe e do remate. Continua-me a parecer um jogador algo frágil e medíocre, creio, a esse nível. Quanto ao André, é assim, eu dei o benefício da dúvida ao André, quando ele chegou do Vitória de Guimarães e foi um dos maiores defensores da sua integração, porque é um jogador, tal como o pai, que sente bastante o clube. No entanto, parece-me que é uva que não vai dar mais do que aquilo, ou seja, que já deu o que tinha a dar, ou seja, um jogador bastante esforçado, é é um jogador muito disponível, isso morde a língua, de facto, ninguém pode lhe apontar o dedo, mas mais uma vez parece que quando o André entra, nomeadamente para jogar naquela posição que às vezes faz a ligação entre o meio-campo e os pontas de lança, parece um jogador algo frágil, que falha bastante no timing do último passe. Eu julgo que aí é uma falta de qualidade, uma falta de timing gritante, que me faz bastante confusão, porque, e mesmo nas transições, fez ataque, nota-se bastante isso. Ou seja, é um jogador que muitas vezes não sabe quando é que deve largar, deixar fluir e passar a bola para os seus companheiros. Em suma, parece-me que neste momento, na hierarquia do centro do meio campo-portista, André está à frente do Oliver. Colocaria também aqui o Sérgio Oliveira ao nível do Oliver. Parecem-me os dois soluções algo úteis, mas também imprevisíveis quando é que vão ser ou não chamados. Enquanto que André sabemos que mais tarde ou mais cedo, aos 60, aos 70 minutos, Sérgio Conceição costuma confiar bastante no André. Hierarquia. Outra coisa que me preocupa, não sei aqui se vocês também têm essa preocupação, é que o meio campo, este centro do terreno, não sei até que ponto é curto. Com o decorrer da época, com a competitividade que o Sérgio Conceição incute na sua equipa, mas também na forma como aborda as próprias competições, ou seja, não é um bocadinho a imagem do Jesus, que é o que interessa é a Liga e a Champions. Logo vemos, aqui parece que o Sérgio Conceição entra em todas as competições para ganhar, e acho que aqui pode pesar um bocadinho na máquina, na casa das máquinas portistas. Herrera teve agora um pequeno percalço nas seleções, vamos ver como é que vai recuperar, e tenho aqui algum receio na forma como o meio-campo portista é capaz de alavancar o futebol e o fio condutor do Futebol Clube Porto. Não sei se neste caso o Francisco partilha desta opinião, não sei se também achas que pode faltar soluções, ou se calhar as soluções até podem estar dentro de portas, como por exemplo o Fede Varela. Bem, façamos então uma matemática de cabeça. Se para o lugar de Trinco temos Danilo e Reyes, vamos admitindo que Reyes pode jogar a posição de Trinco, depois para o meio campo temos cerca de duas vagas a três. Sendo que neste momento está o Herrera a titular ao lado, e o André, acho que foi dos últimos também titulares. Depois temos Sérgio e o Oliver. Não sou contra a descida do Brahim para a posição de 10, que não parece que seja uma má opção. E o próprio Corona tem sido formatado um bocadinho nesse sentido. Se, olhando para isto, talvez a vinda de mais um jogador seria útil. Mas falaste-me muito bem do Fede Varela, e parece-me que é um miúdo com potencial, pelo menos para entrar naqueles últimos 15 minutos, e que pode abanar um jogo ali no meio-campo. E eu vou ser muito honesto, eu sinto falta de um jogador como o Sporting tem neste momento, que é o Bruno Fernandes, que é um jogador que fora da área pode chutar e pode ser golo. Faz muita falta ao futebol Porto ter um jogador assim. Nós tivemos, durante anos tivemos alguns jogadores no meio-campo, o Guarim, o Belushi, que eram jogadores belicíssimos nisto. O João Moutinho já não era, porque já era um jogador que de longe já não estava tão bem, mas por acaso na Luz marca aquele gol fora da área e ninguém percebe como é que ele aparece ali e faz aquele remate. Mas faz-me falta um jogador que com poder de remate no meio-campo do Porto. Até porque o Herrera, na seleção do México, o faz, mas já no Porto não o consegue fazer. Nisso, o Fede Varela é um jogador que até às vezes arrisca no remate. Na segunda liga, não costuma... Resulta naquilo de pôr em pânico o guarda-redes, e seria interessante tê-lo na equipa principal. E até acho que é um jogador que para amanhã, para o jogo do Portimonense, aliás, deve ser chamado. O Diogo, qual é a tua opinião? É um plantel escasso no meio-campo, ou temos os protagonistas suficientes? Parece-me que temos os protagonistas suficientes, embora confesso que gostava também da subida de Fede Varela. Ainda em relação ao meio-campo, ainda coloco outro jogador, que é o Otávio, que também pode funcionar como médio ofensivo, não tanto como médio centro, mas médio ofensivo. Parece-me que a hierarquia, como já referi, está um pouco alterada, e penso que essa seria uma boa opção para o meio-campo. Mas eu vejo em Fede Varela um jogador muito bom mesmo, muito bom, e que daria mais profundidade ao plantel, não só ao nível do meio campo, como também até para os corredores. Eu tenho, pode lá jogar pode ser, por exemplo, um substituto num jogo mais fácil, ou outro, a Brahim, por exemplo, um jogador também que deambula bastante para o centro, até porque os extremos, ou seja, as posições não são extremos, ou seja, não são jogadores que estão de amplitude e profundidade, são mais jogadores de fora para dentro, ou seja, recebem a bola muito entre linhas, quase em cima dos avançados. Portanto, penso também, mantendo o 4-4-2, sempre com dois médios centro, vejo em Fede Varela uma excelente opção. Olhando para esse perfil de um jogador que pode fazer médio ofensivo e esse tal de extremo, vamos chamar assim, um tecoartista de corredor, vejo em Paulinho do Portimonense e até no Shoya Nakajima, e este mais remoto, que é um jogador emprestado, portanto seria mais difícil, mas vejo em Paulinho com um ótimo reforço. Mas aqui vamos voltar na tecla do mercado, um mercado inflacionado, e o Porto não tem capacidade financeira para entrar em loucuras. Portanto, não havendo essa possibilidade, vejo Fede Varela com o perfil indicado, sendo que, na minha opinião, meio campo não seria o setor que eu olharia para reforço já. Portanto, manteria este elenco assumando Fede Varela e também olhando para Otávio como médio. Parece-me que seja até a posição onde ele pode jogar melhor. Francisco, passo-te a bola. É assim, olhando para aquilo que disseste, eu tenho uma teoria da conspiração para vender a vocês e aos ouvintes, e depois gostava tanto que vocês comentassem como os ouvintes, que era: o Paulinho amanhã não joga contra o Futebol Clube do Porto. E o Paulinho no verão teve para vir para o Porto, para aquilo que os jornais diziam. Os jornais também dizem muita coisa, e a maioria das coisas que às vezes dizem é simplesmente para vender. Agora, no entanto, o Paulinho amanhã não joga, e volta-se a falar num possível interesse do Porto no médio ofensivo. Será que o Paulinho está já referenciado, aliás, está marcado, o leilão já foi, o Porto já o marcou, e no inverno será um daqueles reforços que antigamente o Porto fez, tanto com o Mourinho, com o Vilas Boas, com o professor João Ferreira, e vai aparecer aí para dar mais um bocadinho de pulmão ao meio campo e trazer até um bocadinho de virtuosismo, que é aquilo que o Otávio tinha o ano passado quando apareceu, entretanto perdeu, e aquilo que o Paulinho pode trazer. Por isso, Francisco, o que é que tu achas disto? Achas que o Paulinho, que foi bem dito pelo Diogo, pode ser um jogador que vem para o mercado? E se vier, o que é que achas que pode trazer ao Porto? Antes disso, e também implícito no vosso comentário, está isso. Acho que de facto existe uma lacuna nas alas, nos extremos. É verdade que podemos optar pelo Fede Varela ali como falso extremo, no entanto, ou então utilizar também o Otávio, é verdade, mas também concordo contigo, Francisco, que é, nesta altura, apesar, obviamente, que está lesionado, mas quando regressar, continua a ser uma das pessoas que acredita cada vez menos no Otávio. O Otávio, com as lesões que foi sofrendo ao longo do último ano e meio ao serviço do Futebol Clube Porto, perdeu bastante virtuosismo, bastante alegria que o caracterizava. Portanto, julgo que Corona, Brahim e o Hernani parecem-me também curtos aqui, nomeadamente tendo em conta que Brahim é um jogador está a um nível fantástico, está, já como falamos no início, finalmente a despontar ao nível do que nós prevíamos, pelo menos alguma parte, exceto o Francisco Isaac, não é verdade, do sucesso que Brahim viria a ter no nosso campeonato. Mas por outro lado temos também um jogador que parece também estar a ganhar, está num processo de maturidade, que é o Corona, mas continua ainda a ser bastante irregular. Portanto, aqui, uma das soluções que apontaste bem é o Paulinho. É verdade que é um dos bons valores do nosso campeonato. Também o Rafinha, gosto bastante do Rafinha, e também falta-nos aqui um puro canhoto. Obviamente que o Corona, que é ambidestro, mas gosta, e é preferencialmente canhoto, mas falta-nos um jogador que goste de ir à linha e cruzar, e não, que não seja apenas o Alex Telles, que é a única referência que nós temos no lado esquerdo de gostar de ir à linha e cruzar. Gosto bastante do Rafinha. Quanto à teoria da conspiração do Paulinho, não sei de todo se é verdade ou não. Pode ser, assim, acho um jogador interessante. No entanto, tenho algum receio que, digamos assim, o fantasma das contratações de inverno voltem a atacar no Dragão, que é, nos últimos anos, e já aparece cada vez mais um paradigma, as contratações de inverno, no mercado de inverno, não surtem efeito. Tem sido assim, acho que a grande exceção nos últimos anos foi o Tiquinho Soares, estou-me a lembrar do Suc. É verdade que agora o Marega parece querer contrariar um bocadinho isso, mas tem algum receio dos mercados de inverno e daquilo que possa vir a ser uma solução definitiva. Por isso, Paulinho é um bom valor, mas não sei se terá o nível ainda para o Futebol Clube Porto. Por isso, lá está, como falamos no início, o Welton, preenchendo o lugar de Marega, Abubakar e Soares, também podia dar aqui uma perninha, sendo ele uma espécie de um Hulk mais barato, digamos assim, mais frugal, podia ser uma solução. Não sei o que achas, Diogo, falaste ali do Fede Varela na ala, não sei se também aqui te contentarias com Hernani, Brahim e Corona, ou lá está, ou alinharias aqui na teoria do Francisco Isaac, que é de apostar e do leilão que existe com o Paulinho. Eu apostaria já em Paulinho, até porque parece-me que de todos os jogadores de equipa pequena, onde chamar assim, é um jogador que me parece mais ser de equipa grande, um jogador que em espaços curtos é muito rápido, muito ágil com bola, escuta bem, pensa bem, portanto penso que seria já um jogador para contratar. Vindo em janeiro, será sempre de ter o pé atrás, porque sabemos que é chegar e jogar imediato, mas eu penso que Paulinho conseguiria adaptar-se já. Em relação, por exemplo, falaste no Rafinha, é um jogador que eu olho para o Rafinha e penso muito no Hernani. Vejo um extremo puro, esquerdino, mas que vive muito de uma equipa de transições, ou seja, é muito, joga muito com os espaços que tem, do latifúndio que o Vitória provoca e gosta de ter. Portanto, penso que Paulinho seria a contratação indicada, tendo só Corona, Brahim e Hernani, parece-me curto. Até porque Brahim já tem vindo dando sinais cada vez mais de desgaste físico. Nesta semana jogou 180 minutos pela seleção da Argélia. O Mádger não ajudou a esse processo também. E parece-me um jogador que começa a ficar cansado. E tendo Brahim cansado não é uma boa ideia, porque é claramente o melhor jogador do plantel do Futebol Porto. Corona, muito inconstante, muitas vezes inconstante, tem talento, nota-se cá, há talento ali, há muita coisa boa, mas não, ou há uma lesão que prejudica durante o jogo, agora infelizmente é o infortúnio pessoal, vamos ver como é que ele regressa, nível de confiança. Eu tenho muita esperança que Corona realmente nesta época seja a geração que puxa por ele. Ainda puxa um outro jogador que está no plantel e num sistema de 4-3-3, que é o Marega. O Marega também pode desempenhar a função de um extremo, sendo esse tal extremo mais de amplitude, de profundidade e com chegar à área. Antes de passar a bola de novo ao Francisco, ainda dou aqui uma alfinetada, que é um jogador que temos no clube, já no plantel, que é o Bueno. É uma incógnita para mim como é que o Bueno nunca foi a opção desde que chegou. Questiono se há algum problema por trás, se a exposição não vê nele um jogador que traga coisas, ou se há então um problema maior, ou seja, com a SAD e o jogador esteja castigado e não possa fazer parte do plantel definitivo. Passa a bola a ti, Francisco. Também fez muita impressão a situação do Bueno, porque eu sempre fui muito fã do espanhol. E quando ele chegou ao Futebol Porto, achei que a primeira época nunca ia lhe correr bem, até por causa da adaptação da realidade de Espanha para Portugal, mas que a segunda época ele ia arrancar. E não aconteceu, acabou emprestado e parece não voltar ao Porto. Mas era um jogador que, bem recuperado, trazia muita coisa ao plantel. E digo-te, para além do Bueno, há outro jogador que eu também gostava muito que tivesse sido recuperado, mas que entretanto perdeu-se, que foi o Josué. é um jogador que para mim é de caras igual ao Sérgio Conceição em termos de perfil, e era um jogador que massa as defesas contrárias, porque é um jogador mau, é um jogador agressivo e é um jogador que remata e que joga e que corre. E o caso do Bueno e do Josué são casos que não foram recuperáveis. Eu acho que isto depois também tem muito a ver com a participação da SAD nas decisões, e não tenho nada contra, são vicissitudes de uma grande empresa, e o que vocês gostam de fazer jogar. Aliás, agora, pegando aquilo que vocês dois disseram, faz falta ter mais um extremo, e um extremo talvez que possa ser canhoto e que traga mais qualquer coisa ao plantel. Agora, quem e a questão do Rafinha, eu tenho muito medo do Rafinha, como o Diogo dizia bem, o Rafinha pode ser um jogador como o Hernani, chega ao Dragão e é engolido, e não sei se o Sérgio Conceição tem paciência para formar um miúdo. Aliás, eu acho que o Sérgio Conceição tem muito pouca paciência para formar jogadores. Ele tem paciência para formar jogadores já com os 23, 24 anos, em termos de perfil psicológico, mas para ensinar a nível tático e técnico já não é o treinador perfeito. E o Rafinha é um miúdo ainda, por assim dizer. É um miúdo que, e vocês vejam o exemplo do Otávio. O Otávio tem 21, se não estou em erro, fará 22 este ano, e acho que o Sérgio Conceição não teve paciência para pegar no miúdo e formar um jogador que era elétrico. O ano passado, não sei se vocês concordam, era um jogador elétrico, ligado à eletricidade, e que ruía as defesas contrárias sem parar. E este ano é um jogador desaparecido, é um jogador triste, e tu próprio já disseste isto, Francisco, perdeu a alegria, e para mim é um jogador mais que... Para além de perder a alegria, nem está neutro. É um jogador triste dentro de campo. É um jogador que já não corre. É um jogador que já encara o Dragão mais como um problema do que uma solução. Agora, olhando, nós falámos muito aqui das contratações e das saídas e das novas caras e das velhas caras e de quem pode sair do plantel, os salários altos, os salários baixos e por aí fora. A questão aqui é o fair play financeiro. O Porto neste momento pode ir ao mercado, buscar jogadores que não furem o fair play financeiro. Por isso, recuperar ativos é a primeira solução. Sendo assim, eu pergunto-vos, que eu não estou a ver para além do SUC, se temos algum jogador emprestado que possa entrar para extremo neste preciso momento. Alguém consegue-me dizer um que exista ou não? Temos o Adrian, mas não sei até quando o Adrian López seria uma solução, até porque, como foi emprestado desde logo no mercado de verão, não sei até que ponto o Sérgio logo aí marcou uma posição e não acredita no jogador, mas de facto o investimento que foi feito no Adrien podia ser rentabilizado, ou melhor, rentabilizado, até porque de facto parece um custo afundado, que isto nunca vai ser amortizado. Acho que podia ser uma boa recuperação. Confesso que não sei até que ponto ele estaria a 100%, mas falando em recuperações, e como vocês já muito bem referiram, acho que o ano é que deveria de ser, neste caso, o centro das atenções de uma possível recuperação. Deixava, se calhar, o Adrien López de lado e apostaria toda a energia que ainda possa restar relativamente ao Bueno para recuperá-lo. Porque julgo, como o Francisco falou, quando veio da Liga Espanhola, veio com credenciais, julgo que foi o terceiro melhor marcador da Liga Espanhola, julgo eu. Correto. Se não foi o terceiro. Foi o quarto. Se não foi o terceiro, foi o quarto. Andou por aí e, portanto, é um jogador que não parece que em dois anos tenha desaprendido a jogar futebol. Portanto, as minhas energias iriam para aí. Quanto aos restantes emprestados, confesso que de momento não me estou a lembrar, julgo que o KMB já não faz parte do plantel, poderia ser uma solução, mas também nunca me pareceu suficientemente competente e com qualidade suficiente para ingressar no plantel principal, portanto acho que também aí colocaria algumas reservas. Outra solução poderia ser, agora estou eu aqui a conjeturar também, Bruno Gama, porque não, uma pessoa que já passou pelo clube, uma pessoa que podia muito bem regressar depois de experiências bem-sucedidas na Ucrânia e em Espanha, podia ser também aqui uma solução. Mas pronto, estamos aqui a falar de soluções, de reforços, mas em suma, a mim, para não parecer que uma pessoa fala tanto de reforços, no meu entender, julgo que temos um 11 fortíssimo. Não diria, como diz o Francisco Isaac, não diria que temos o melhor plantel ao par de Sporting, mas temos o melhor 11. Mas, no entanto, falta-nos alguma profundidade. E aqui teremos de ser sempre seletivos. Teremos sempre de saber onde escolher. E sinceramente, se escolher, é escolher bem. Ou apostar na formação, ou apostar aqui em alguns jovens valores. Não sei o que é que vocês acham assim no cúmputo geral do nosso plantel, mas a mim parece-me claro. Temos um fortíssimo 11, mas um plantel ainda algo curto e que precisa de ser laminado, fazer assim umas pequenas melhorias, nomeadamente para mim no centro do ataque e quiçá alguma criatividade, seja Rafinha, seja Paulinho, seja Bruno Gama, ou seja, inclusive, com a prata da casa, Fed Varela. O que é que achas, Diogo? Sim, em relação ao 11, eu acho que temos, não vou dizer o mais forte, mas temos um 11 de qualidade muito competitiva com bons jogadores. Eu diria até temos 13, 14 jogadores no plantel muito competitivos e que nos tornam ainda melhores. Em relação a uma possível contratação para a frente de ataque, ainda olho para um outro emprestado e que tem tido o início de um arranque de época no Sporting de Braga muito bom, que é o João Carlos Teixeira. Também causa alguma estranheza, porque é que se a exposição não olho com outros olhos para ele. Parece-me a mim que terá muito a ver com ser um jogador algo macio a defender. Não é aquele jogador que a gente olha e diga que salta à vista toda aquela intensidade da corrida, do desarme, dos carrinhos. Parece também que era um jogador que deveria trazer muita criatividade e entroncava também daquilo que eu já falei de um substituto à altura de Brahim, ou seja, de um perfil parecido, com as distâncias entre Brahim e um substituto que venha, a não ser que seja uma super estrela quase, porque vejo nele um bom substituto, até poderia ser um jogador a recuperar em janeiro. Um outro jogador, mas lá está, não tanto naquela óptica de se calhar que tocávamos há pouco, de um extremo puro, de canhoto, não sei como está a situação em nível do Porto, do Fábio Martins, se temos 50% do passe. Parece-me um jogador evoluído tecnicamente, que poderia ser também, não é só para dar profundidade ao plantel, mas para ter como segunda opção, desde que não fosse um jogador caro. Por isso é que falo nos 50%, não sei como é que seria, se o Porto tem direito de recompra, sendo jogador de formação, que havia alguns jogadores de formação que seriam, que se podia recomprar. De resto, não vejo assim muito onde o Porto possa melhorar muito mais, a não ser o que já falámos, que é o centro de ataque, a defesa, o corte central e um extremo, seja um construtor a partir da ala, penso que seria muito por aí. O plantel em si é muito bom, temos 13, 14 jogadores, ou seja, o 11 titular e as alternativas mais diretas são de grande nível, muito competitivos, não somos inferiores a nenhum dos outros rivais. Agora, falta, e o próprio Sérgio Conceição já deu a entender que quer reforços. Quando o próprio treinador admite que quer reforços, é porque realmente percebe que o plantel não é extenso. E havendo duas televisões, um quinto amarelo, um vermelho, o plantel fica curto e às vezes até para fazer a convocatória já se torna complicado, ajusta mesmo. Portanto, vejo este mercado de janeiro. Duas, três entradas seria o ideal. Francisco, sei o que tu pensas sobre isso. Eu olho para o plantel, eu já tinha me pronunciado sobre isso e o Diogo tem uma opinião, o Francisco tem outra e eu tenho outra, apesar de termos vários pontos em que se encontram. Agora, falaste de um jogador que eu por acaso tenho muitas saudades e jogou pouco o ano passado, que é o João Carlos Teixeira. E é um jogador que me enchia as medidas, sempre tinha a bola nos pés. É um pequeno gênio, era uma mistura de Otávio com Oliver e mais que tudo, sentia, eu acho que ele pouco tempo teve no Dragão, sentia a massa associativa e trabalhava muito bem. Mas é aquilo que tu dizes, e hoje já batemos muito neste ponto, foi o Sérgio Conceição tem um jogador modelo e o jogador modelo tem que encaixar. Aquilo, se fosse um puzzle, a peça tem que entrar. se tem menos um buraco ou menos outro, a peça tem que se arranjar, senão a porta está aberta. E foi isso que aconteceu, acho que o Marega deve ter sido isso. O Marega, quando chegou, eu achei que ia ser dispensado, é a mesma opinião, acho que é a mesma opinião para vocês os dois. E eu acho que o Marega deve ter trabalhado a 100% e o Sérgio reintegrou e entregou. E depois aquela lesão do Soares precipitou uma época, neste momento, uma época fantástica para o Marega. Agora, olhando para aquilo que pode ser janeiro, imaginemos, eu faço três cenários e vocês vão escolher o cenário. O Porto chega ao jogo com o Benfica com 5 pontos, ganha o Benfica e fica a 8 e até janeiro mantém-se com 8, pois em janeiro há o Benfica, ao Benfica Sporting e passa aos oitavos de final. Sendo este o cenário, o que é que vocês acham que tem que ser feito no imediato já em janeiro? Se o Porto chegar ao jogo com o Benfica com menos 5 pontos e empatar, fica com 5 pontos até janeiro e fica fora da Liga dos Campeões, o que é que se faz? E se chega ao jogo com o Benfica e perde e sai dos oitavos de final e chega ao jogo do Benfica Sporting em janeiro simplesmente a 2 pontos do Benfica, o que é que se vai passar? Agora, eu passo a palavra ao Francisco da Silva e vais-me dizer que cenário é que escolhes e o que é que se tem que fazer. Antes de mais, para contextualizar um bocadinho, confesso que sou um temeroso das visitas do Benfica ao Estádio do Dragão. Ainda continua a pairar sobre mim o fantasma do Lima e o fantasma do Lisandro, julgo que foi o Lisandro na época passada. Está correto, exato. Portanto, tenho sempre algum receio agora das visitas do Sport do Benfica ao nosso reduto. No entanto, confio plenamente que o fator psicológico e motivacional do Sérgio Conceição vai ter um papel fundamental na performance dos nossos jogadores, até porque o Sérgio sabe, já viveu o que é um derby, e portanto acredito vivamente que vamos ganhar o encontro. Portanto, acredito que vamos dilatar a vantagem e chegar a janeiro com os tais 8 pontos e ainda relativamente confortáveis a assistir ao derby de Lisboeta. Quanto à passagem aos oitavos de final, pois bem, eu julgo aqui, e acho que também devem partilhar essa opinião, aqui a chave reside em conquistar pelo menos um ponto na Turquia. E aí será o teste final à capacidade mental do plantel e também dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Num ambiente tão hostil como é o reduto do Besiktas, acho que aí é que poderá ser também a chave do sucesso para o resto da temporada e também uma porta de para o futuro do que será a performance europeia do Futebol Clube do Porto nos próximos anos. Isto porquê? Porque acredito que com maior ou menor dificuldade possamos vencer o Mónaco. Tenho também bastante receio daquilo que a equipa de Leonardo Jardim pode fazer na visita ao Dragão, até porque uma equipa, atenção, convém não esquecer que ainda não está totalmente arredada da competição, e também convém salientar que é uma equipa cheia de bons valores individuais, mas também com uma ótima dinâmica coletiva que tem vindo a recuperar nos últimos jogos da Liga. Por outro lado, apesar de confiar na vitória frente ao Mónaco, o jogo com o Besiktas é fulcral e se a equipa jovem e a equipa do Futebol do Porto for capaz de pontuar na Turquia e assim carimbar a passagem aos oitavos de final, eu julgo que vamos continuar a ter um Futebol do Porto bastante competitivo, bastante dinâmico, bastante agressivo na Liga dos Campeões, mesmo estando a disputar as restantes competições nacionais. É também um dos meus receios, é esta dinâmica, esta motivação, este espírito competitivo que o Sérgio Conceição incute nas suas equipas, independentemente de ser um jogo para a Taça da Liga, para a Taça de Portugal, ou então um jogo decisivo da Liga dos Campeões. Tem algum receio quanto à forma como é gerido depois, a posteriori, o plantel. Portanto, em suma, confio que vamos chegar a janeiro com 8 pontos de vantagem e confio também que vamos carimbar a passagem aos oitavos de final. Até porque, uma última nota, é importantíssimo para o clube, para as receitas e para o equilíbrio financeiro do clube, uma boa performance na Liga dos Campeões. O que é que achas, Diogo? Eu corroboro por completo. A minha confiança também é que vamos chegar a janeiro com 8 pontos de vantagem. Ainda que recebendo sempre um grande, fico sempre um pouco de pé atrás, porque são jogos muito equilibrados, por vezes igualados. Mas parece-me que se esta posição faz um pouco lembrar André Villas-Boas em alguns momentos, e parece-me que os grandes jogos do Porto serão contra as grandes equipas, esquecendo um pouco aquela parte da Liga dos Campeões em que a troca com o Besiktas. Parece-me que os grandes jogos do Porto deste ano serão com o Benfica e Sporting. Demos uma grande resposta na primeira parte em Alvalade, na segunda parte o cansaço fez-se notar. Parece-me que para já eu julgo que as Alvalades para mim estão quase arriscadas, porque o histórico é super negativo. Portanto, quando eu olho para uma deslocação ao Balada, é sempre com muito negativismo. E o Porto, nesse jogo, deu uma grande resposta e, por infortúnio, não venceu o jogo por pouco. Portanto, estou confiando que na recepção ao Benfica, o Porto estará ainda mais forte, mais maduro e preparadíssimo para dar uma resposta, ou seja, passar uma mensagem que estamos aqui para recuperar o título, meus senhores. E eu tenho a sensação que o Porto, nesse jogo, vai vencer, e estou confiante nisso. Em relação à Liga dos Campeões, são dois jogos muito difíceis, muito duros, uma deslocação muito complicada, com um ambiente infernal. Ainda hoje em dia, os ambientes, os jogadores preferem os grandes ambientes, mas o ambiente turco galvaniza muito a equipa do Benfica e torna o jogo muito caótico. E o meu receio é, tornando o jogo muito caótico, não sei até quando pode ser uma armadilha para o próprio Porto, porque já saiu aqui no Dragão com o Besiktas, quando o jogo entrou num lado mais caótico, foi muito mal, e sofremos 3 golos e foi mesmo muito mal. Já com o Leipzig, a mesma coisa lá. Parece-me também que este jogo será diferente se olharmos para o que foi a derrota com o Leipzig e depois o jogo no Dragão com o Leipzig, em que até o próprio Herrera diz que Porto não conhecia muito bem o Leipzig, os jogadores estavam tão bem preparados. Parece-me também que este Benfica é uma equipa diferente dos últimos anos, é uma equipa mais inteligente taticamente, mais equilibrada, e parece-me que o Porto preparou-se para já com um Benfica e apanha um Benfica completamente diferente. Ou seja, agora o Porto, quando for a Istambul, vai com outro chip, outra mentalidade, e seguramente pelo menos um empate irá conseguir arrancar lá. O Mónaco, em casa, tem que ser para vencer, um jogo muito, muito difícil, vai ser muito competitivo, mas estou confiante que vamos chegar a janeiro e com 8 pontos de vantagem, confortáveis a ver o derby, e espero que com os oitavos de final da Liga dos Campeões, porque é muito importante, para as equipas portuguesas é sempre importante. Agora, quando ainda há a questão do fair play financeiro, ainda mais importante se torna chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, por todos os prémios que isso traz consigo. Francisco. Bem, eu sou, e o Francisco da Silva já me conhece há muitos anos, e tu conheces, e já me conheces também há algum, mas eu sou um eterno pessimista, e eu tenho muito medo do jogo. Eu gostava de ter muito medo do jogo com o Benfica. Há uns anos atrás teria muito medo. Com o Lopetegui e com o Nuno tive muito medo do jogo com o Benfica. Agora vou ser honestos. O Sérgio, quando foi jogador do Futebol Clube do Porto, se havia jogo que ele gostava de jogar, era contra o Benfica. E eu acho que este jogo ele vai conseguir pôr a equipa nos carris certo. Agora, depende muito do resultado na Turquia. Se o Porto sai com um empate ou uma vitória na Turquia, eu acho que um empate vai valer tanto como uma vitória na Turquia. O Porto chega ao derby mais fresco e com mais vontade, até porque o Benfica tem um jogo decisivo na Liga dos Campeões. Se perde, está fora da Liga dos Campeões, da Liga Europa, e é morto do artista, por assim dizer, e psicologicamente vai chegar no mesmo estado que o Porto. Se ganhar, vai chegar num estado mais alto, mesmo assim está dependente sempre de terceiros para passar nos oitavos. O Porto, mesmo empatando ou perdendo, se ganhar contra o Mónaco, ainda pode ir aos oitavos. Eu não vos consigo dizer o que é que vai acontecer. Eu gostava de chegar a janeiro com os 8 pontos e com os oitavos, até porque 8-8 seria perfeito. Agora, não sei o que é que vai acontecer. Eu gostava muito no jogo com o Benfica fosse um jogo à Porto de Vilas Boas, que é engolir o Benfica por completo, e acho que o Rui Vitória vai ter que ter muito cuidado na maneira que vai organizar o jogo contra este Porto, porque o Porto não vai... Não vai parar. Eu acho que vai ser um jogo daqueles que os jogadores vão arrebentar e só vão parar mesmo quando os 20 minutos acabarem, com a Vitória no bolso. Posto isto, acho que já esgotámos os nossos temas de hoje e voltaremos futuramente para mais um podcast do Futebol do Porto, já com outro tema. E antes de eu passar as palavras finais, gostava que vocês fizessem um fecho deste podcast e para passarmos depois para outros temas na próxima ou daqui a duas semanas. Francisco, palavras? Tal como tinha referido, mais uma vez volto a salientar, temos um 11 fortíssimo. Temos um técnico motivadíssimo, um homem da casa que conhece melhor do que ninguém as fraquezas, mas também os pontos fortes do clube e da equipa. Por outro lado, volto a referir, há necessidade de reforçar em janeiro, algumas posições que nós fomos referindo aqui ao longo da nossa conversa. É verdade que não é possível reforçar todos com um reforço de craveira, mas também não é menos verdade de que, chegando a janeiro com 5 ou 8 pontos, porque eu não quero acreditar que vamos perder em casa frente ao Benfica, a SAD tem, não digo obrigação, mas tem o dever para com os adeptos, depois destes 4 anos, reforçar devidamente o plantel, mas não seja com um ou dois, ou dois reforços sonantes, mas não seja um, vá lá, vou ser pragmático. Por isso, estou confiante no futuro, espero sinceramente chegar a meio com o título que nos foge há já 4 anos, de forma angustiante, mas também espero, e julgo que também tem sido esse o caminho defendido pelo Sérgio, chegar a meio e estar a disputar a final das restantes competições nacionais, porque é bastante importante. É verdade que a Taça da Liga tem digamos, uma maldição relativamente às nossas coisas, ao nosso clube, mas por outro lado temos uma Taça de Portugal fundamental para recuperar um bocadinho a confiança, a mística do clube, porque uma dobradinha em 2018 seria um ano perfeito. Diogo? Bom, então para fecho diria que total confiança em sexta posição também era um Também eu era contra no início a vinda de sexta posição. Diria que imaginava uma coisa, hoje acho outra. Olho para o plantel, tenho confiança nos tais 13, 14 jogadores. Gostaria de pelo menos um reforço, como disse o Francisco, um reforço sonante, ao menos para alegrar as hostes. E confiança máxima que em maio estaremos ao menos a festejar o título nacional que nos foi já há 4 épocas e já as portuguesas já merecem uma alegria, portanto, confiante para o futuro. Bem, eu acabo com a frase do dia e antes de. E que é a seguinte: do Osvaldo, um dos nossos reforços. Da época passada, se não estou em erro, ou há 2 anos, o grandíssimo Osvaldo. Há dois anos. O grande Osvaldo, a frase do dia vai para o grandíssimo Osvaldo, que diz em relação ao final de carreira, em que, e passo a citar, já não aguentava mais aquilo, surgiram então propostas da China, mas eu já começava a odiar aquilo que cheguei a amar. Antes do dinheiro, prefiro os churrascos e a cerveja. E é assim, uma das contratações mais sonantes naquele verão do Futebol Clube do Porto foi Dani Osvaldo e com muito respeito deixamos esta frase hoje. Para os nossos ouvintes que aguentaram o programa até ao fim, pergunto que temas é que gostavam de ouvir no futuro. Se querem que nós analisemos jogos, falemos em jogadores ou que visitemos alguns pontos da estratégia do Futebol Clube Porto. Penso que o próximo tema para o Diogo e para o Francisco seria perfeito falarmos da equipa B do Futebol Clube Porto e se realmente é um ativo importante no universo dos azuis e brancos. Despeço-me com uma boa noite e um agradecimento público a todos que ouviram. Este foi o primeiro podcast do Olhar do Dragão do Fair Play e muito obrigado àqueles que estiveram hoje connosco. Obrigado e boa noite. Fair Play, desporto com opinião.